pela nossa canção eu começo a chorar. Não sei o que faço da vida, o que faço de mim. Não posso aceitar, meu amor, que chegamos ao fim. Deixar minha mãezinha, que há tempos eu não vi. Hoje está tão velhinha, mas não mudou para mim. Como é bom voltar outra vez aqui, à velha casinha branca e tão linda onde eu cresci. Ora então, muito bom dia a todos e a todas, e cá estou mais uma vez na vossa presença e com a emissão da Música é Vossa. Então espero que vocês passem uma ótima manhã na minha companhia, das 9 até ao meio-dia, e que esteja tudo de bom e de saúde, é o que eu desejo. Ora então, continuamos com a música e vamos continuar com Rui Veloso, não? Por isso não é Rui Veloso, é Roupa Nova, linda. Linda, só você me fascina. Te desejo muito além do prazer. Ora, então estarei aqui com muitas músicas novas que irei passar hoje. Espero que seja de vossa graça. E então vocês estão na presença de Rádio Arco-Íris 96.2 ao Rio. E se quiserem mandar pedir um disco para um colega, um seu amigo, para a sua namorada, vocês telefonem. A gente está cá, que é para isso. Inventa outra vez. Pro meu sonho, diga quem é você.

Então são 9 horas e 45 minutos. Ora, então eu tenho aqui já um disco pedido que é da parte de António Lourenço para todos os seus colegas de trabalho e não esquecendo Eduardo Teixeira e todos os seus amigos. Então eu vou passar aqui a uma canção do Banda Lusa na pontinha do pé. Então vamos a isto. Quando dá para me beijar, que doçura de mulher. Quando dá para me beijar, fica na pontinha do pé, na pontinha do pé, na pontinha do pé. Quando dá para me beijar, que doçura de mulher, na pontinha do pé, na pontinha do pé. Quando dá para me beijar, fica na pontinha do pé, na pontinha do pé, na pontinha do pé. Quando dá para me beijar, que doçura de mulher. Ora, então continuamos com os despedidos e é da parte de Madame Pinto para seu filho, Filipe, para a sua esposa e filhos, que para todas a gente, e também a desejá-lhe que ele fez um bom aniversário na sexta-feira. E então ela deseja-lhe com muitos beijinhos e tudo o que é de bom na vida e também não esquecendo os animadores da rádio. Então, da minha parte, muito obrigada por isso tudo. E então, desejo um bom dia e uma boa semana. E então, vamos ouvir Gata Chico Golpe. Ora, então, espero que seja do seu agrado esta música. Que encontré mi amorcito, me llenó toda mi vida. Sí, con las copitas de ron, me enamoré en un pasito, cambiando toda mi vida. Ahora estoy con la escuta de mi son, a música es vossa. Y con su cuerpo, mi cuerpo. Chico, eres guapo, chico, tengo ganas. encontré mi amorcito, me llenó toda mi vida. Ora então, e continuamos com Johnny Louca Louca e depois continuaremos com Ruth Marlene Calúnia. São 10 horas na nossa rádio, na Rádio Arco-Íris 96.2. Espero que estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia e nós na vossa também. Então, desejo um bom dia a toda a gente que estejam à nossa escuta, à escuta da Rádio Arco-Íris. Maldicência, se eu viver, quem não tem? ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Ora então são 10 horas e 5 minutos e estou a passar umas canções que é da Maria Lisboa, que esta cantora vai cá estar no dia 9 de novembro, a Maria Lisboa na Sala de Festas e Montição de São João de Belão, que é um baile que a Rádio Arco-Íris organiza. Então vamos ouvir uma ou duas canções desta cantora, porque ela canta muito bem também. E vocês já sabem, se não tiverem onde ir, no dia 9 de novembro, Maria Lisboa estará na Sala de Festas e Montição em São João de Belão. Vamos escutar Bem Meu Amor Cigano. Bem Meu Amor Cigano, quem eu quero, quem eu amo, ainda faz-me feliz, sou para ti, és para mim. Maria Lisboa, ela estará cá no dia 9 de novembro na Sala de Festas de Montição em São João de Belão, no baile que a nossa rádio organiza. deixaste. Viver sem ti, eu não suporto essa dor. Chega a noite, eu sei que vou sentir a solidão. Não tocar no teu corpo como eu gosto, marcada por tristeza e compaixão. Não posso mais, vou confessar que vivo com tudo. Aldeias visitei, ai que alegria.

a saudade aumenta mais o meu amor por ti. Pois tu és a minha velha estrada, o meu novo caminho. Eu viajo pelo mundo inteiro nas curvas do teu corpo. Todo dia nessa minha estrada o pensamento és tu. E de noite só tu és a luz desse meu caminho. Se a saudade aperta no meu peito, eu sozinho no meu caminhão, abro a janela, ligo a rádio e escuto a nossa canção. Sou um camionista solitário, sigo na estrada. Então, esta música que estou a passar é dedicada para Chatanoff Soluar, para toda a gente que esteve presente nos anos do Arthur Jorge e do Sr. Saruga, que ele deseja um feliz dia a toda a gente, e não esquecendo a equipa de caçadores. Então vamos ouvir esta música. Nada é melhor de manhã ao acordar, abrir a janela cedo e começar a cantar. Ao olhar a natureza e ver terra, mar e céu, agradecer ao divino, agradecer ao divino a vida que Deus nos deu. Ó Senhor Mariana, ó Senhor José, a vida é uma festa, venha andar ao pé. Ó Senhor Ariana, ó Senhor José, a vida é uma festa, venha andar ao pé.

apaixonado e sonhador. Queria tanto te falar que o meu sonho é te amar, mas preciso de um sinal desse teu amor. Como eu queria ter-te aqui, ter a certeza em teu olhar. Se me falasses mais de ti, faria tudo para te amar. Dá-me um sinal que eu preciso de ti. Ora, 10 horas e 54 minutos e espero que estejam a passar um agradável momento na nossa companhia. Então vocês estão na presença de Lourenço, na Rádio Arco-Íris 92.6. Ora, então hoje somos o 15 de outubro de 2019 e espero que esteja a passar uma ótima manhã na nossa companhia. Ora, então, e continuamos com Joana, a minha febre é boa. Mas não, não sei, nunca a vi. Yeah. gosta de arrastar a asa, está-se sempre a distrair. Já disse não quero nada, não há outras intenções. Nós somos só bons amigos, eu não quero alterações. Ai, ai, ai, é bonito e cheira bem, mas é a falar comigo que ele me faz sentir bem. Ai, ai, ai, é bonito e cheira bem, mas é a falar comigo que ele me faz sentir bem. Microfone

encanto sem fim, és um encanto sem fim. Oh, vai, oh, vai, oh, bela Madeira, linda Madeira, Madeira e a nossa terra. Eu pai, eu jamais deixarei de te amar assim. Tens um instinto tropical e nesta zumba vais brilhar. Let's go! Tu provocas sonhos de prazer, faz o meu corpo estremecer e nesta zumba quero te ver. Caliente no perdona, te quiero sentir. Eres mi amor. Sigue, que ese ritmo, dale. Vem e traz o mundo pra dançar. Contigo eu vou tatuar marcas de pura sedução. E irás bailar no meu lençol. És a minha baby doll e nesta zumba quero te ver. Vamos já! Zumba, dança a minha zumba, o corpo me encanta e eres meu amor. Zumba, dança a minha zumba. Zumba, tu cuerpo caliente.

saibas que eu choro, morro. Tu sabes que o medo, felicidade, o outro é dor. São duas lágrimas nos olhos meus. Tu sabes que uma é quando eu te vejo, outra no adeus. São duas lágrimas que minha alma chora. Tu sabes que uma é quando volto e outra quando vou embora. Vamos chorando de alegria por sentir. 11:36 minutos, já estão então à escuta da música é vossa. Espero que vocês tenham passado uma ótima manhã. E uma outra que há de vir depois de agosto. Meus olhos nunca vão secar. Faço a nota passar esta fronteira. São duas lágrimas que eu choro, amor. Sabes que o medo, felicidade, o abrigo. São duas lágrimas nos olhos meus. Sabes que o medo, quando eu te vejo, o outro eu Arc-en-ciel, arc-en-ciel, en harmonie, la FM en couleur, en couleur. Uma lágrima ao chegar não me vai nada. Só a outra custa mais, é mais salgada. Mais amarga que a tristeza tem outra cor. É diferente da primeira que é por amor. Meus olhos nunca vão secar. Faço a nota passar esta fronteira. São duas lágrimas que eu choro, amor. Tu sabes que o medo, felicidade, o dor. São duas lágrimas nos olhos meus. A gente ama alguém e sente que esse amor não é correspondido. Sabe, você é uma criatura maravilhosa e eu sei que você gosta muito de mim. Olha, não pense que eu sou ruim. Eu não tenho culpa de não gostar de você. Por favor, não diga pra mais ninguém que eu sou mal, incapaz de amar. Sabe, isso não é verdade. Eu tenho em mim um coração que ama demais. Apenas ele é tão ruim quanto o seu, que também se apaixonou pela pessoa errada. Sabe, essa dor que você sente agora, esse vazio, essa vontade de chorar, isso tudo eu também sinto. E sei o quanto é triste a gente viver chorando por causa de alguém. Eu também sei que é difícil renunciar um grande amor. Sabe, é que eu também levo comigo a tristeza de saber que amo alguém que nem sequer percebe que eu existo. Tantas voltas e tudo se transforma. Quem sabe? Quem sabe um dia eu possa sentir por você o mesmo amor que você sente por mim. Ama alguém de verdade, esse amor não se esquece. O tempo passa, tudo passa, mas no peito o amor permanece. E qualquer minuto longe é demais, a saudade atormenta. Mas qualquer minuto perto é bom demais, o amor só aumenta. Ora então, esta canção é dedicada para todas as mulheres que cozinharam no sábado aqui na Rádio Arco-Íris. Espero que elas passem um bom dia e elas tiveram muita coragem. Na minha vida, eu nunca imaginei que houvesse no mundo um amor desse jeito, do tipo que quando se tem não se sabe se cabe no peito. Então estamos à escuta de Roberto Carlos, Amor Sem Limites. Posso dizer que sei o que é ter um amor de verdade. E um amor assim eu sei que é pra sempre, é pra eternidade. Vivo por ela. Ninguém duvida, porque ela é tudo na minha vida. Quem ama não esquece, quem ama o amor é. Eu tenho esquecido de mim, mas dela eu nunca me esqueço. Por ela esse amor infinito.

mexer. Ora, pois então, são 11 horas e 57 minutos, falta 3 minutos para o meio-dia. É assim que vos deixo esta manhã e foi um prazer estar na vossa presença. Espero que vocês tenham passado uma ótima manhã de terça-feira e com muita, muita agradável música. Ora, então, eu desejo-vos um resto de fim do dia e uns bons dias que vêm e até sexta-feira, se Deus quiser. Sexta-feira cá estarei outra vez com a emissão. O fim de semana está à porta. Ora então, eu daqui a pouco deixo-vos com a RTP Internacional e depois despedirei-me. Então, até já. La FM en couleur. Diapason Mix. Diapason Mix. Diapason Mix. Diapason Mix. Ora, pois então, foi um grande prazer estarem aqui comigo das 9 ao meio-dia e espero que vocês tivessem o mesmo gosto e até lá, então, até sexta-feira, se Deus quiser. Desejo-vos um bom dia e bom apetite a toda a gente e vou-vos deixar com a RTP Internacional para saber alguma notícia lá de baixo. Até sexta-feira.